A pedido do Fostrans, a Secretaria Municipal de Obras iniciou neste domingo a construção da faixa de pedestres elevada na Avenida Costa e Silva, em frente ao shopping. A mistura de lombada e faixa de pedestre tem o objetivo de facilitar e dar mais segurança à travessia de pedestres, principalmente cadeirantes, deficientes visuais e pessoas com mobilidade reduzida. Este é o terceiro local na cidade que conta com este tipo de lombada. Há outras duas semelhantes em frente ao INSS na Avenida Paraná e ao lado da terceira pista da Avenida JK. Também está sendo executado o trabalho de pintura das vias com sinalização vertical e horizontal na Avenida República Argentina e Costa e Silva, seguindo até o trevo da BR-277. Os trabalhos serão realizados nos finais de semana e à noite para não atrapalhar o trânsito. No início do mês, a Prefeitura e o Governo do Estado assinaram um convênio para a pavimentação asfáltica do município. As regiões da cidade foram divididas em 3 lotes. Nos primeiros deles, o trabalho acontece em 38 ruas de 15 bairros. Para a execução do projeto, o Governo do Estado aportou ao município 12 milhões de reais. 10 milhões serão pagos em 9 anos pela administração municipal. Os outros 2 milhões serão a fundo perdido. Os trabalhos iniciaram na última semana pela Vila Militar, que teve todas as vias do bairro revitalizadas. Maurício Freire, para a CBN Foz.